Enquanto isso, em Gotham City, no dia 29 de setembro. Alô? Alô? Detetive, eu preciso de sua ajuda. O que que aconteceu, banqueiro? Quando chegar aqui, eu te falo. Venha rápido! Já estou a caminho. Já chegou? Sim. Detetive, você pode me ajudar? Fale o que aconteceu. Desapareceu, meu bem mais precioso. Fale o que aconteceu. Fale rápido. Desapareceu 10 mil reais do meu cofre e meu cheeseburger. Ou não, o seu cheeseburger. O que será que vamos fazer? Acho que eu já tenho uma ideia dos suspeitos que vou pesquisar. Então procure rápido. Enquanto isso, olhei atrás do banqueiro e vi algumas pistas. Pegadas de ketchup. Algumas pistas já eram de acontecer. Vá procurar o suspeito, por favor. Por favor. Já estou a caminho. Quem é? O detetive. Eu não vou abrir a porta. Abra a porta, eu tenho a chave. Mas qual chave? 45. Que diabos é 45? A sola do meu sapato. Você está preso. Oh, céus, não, eu não fiz nada. Vou te levar. Vamos, prendam ele. Horas, quem será? O detetive será? Está aqui um dos nossos suspeitos que eu estava à procura. E quem é esse suspeito? Jack Matador, um dos mais perigosos assaltantes de Gotham City. Por que você mandou ele me pegar? Eu não mandei, ele só achou um suspeito e foi você. Você tem certeza que é ele? Eu fui à procura dele e um dos nossos grandes suspeitos. Você está na minha lista, eu não fiz nada. Ah, meu Deus! Não, solta ele, ele disse que eu estou na lista dele. Solta. Então tá. Então, você está solto. Enquanto isso, eu achei na lista outro suspeito muito interagente nesse assalto. E logo fui à procura dele. Jack Gorducho. Quem é? Detetive, abra a porta. Jamais. Abra a porta, eu tenho a chave. Quem lhe deu a chave de minha casa? O 45. Que diabos é 45? A sola da minha botina. Você está preso e suspeito, mas antes eu vim fazer algumas perguntas. Onde você estava às 10 da noite? Comendo um hot dog. Aonde você estava comendo esse hot dog? Aqui em casa, por quê? Pensei bem e vi que realmente ele estava falando a verdade. Ele não saiu de casa, pois estava comendo um sanduíche. E logo percebi que as pistas que eu tinha achado levavam ao suspeito, que era realmente... Vocês verão. De novo! Minha nossa, tomara que ele tenha achado esse suspeito! Eu vou acabar com esse suspeito! Eu vou deixar preso pro resto da vida! Banqueiro? Oi, detetive! Fala pra mim! Quem é esse suspeito? Nada mais, nada menos que você! Ah, meu Deus! Como? Você tirou essas conclusões absurdas! As pegadas de ketchup e os gergelins na sua blusa mostram que você tinha comido ele às 10 da noite. Você menos nada sabe que você é sonâmbulo e comeu ele. Minha nossa, eu não sabia disso. Agora estou com um déficit de 100 mil reais por causa desse cheeseburger. Eu já tenho uma conclusão para o seu problema. Ué, me dê, eu estou sofrendo aos céus. Vamos na esquina comer outro sanduíche. Mas que solução perfeita! Mas você paga, né? Pode deixar. obrigado.